Já ouviu falar o nome do senhor? É... César. Você trabalha aqui na feira há quanto tempo, mais ou menos? Eu tenho aqui mais ou menos 30 anos aqui na feira. 30 anos? 30 anos. Você trabalha com o que assim? Eu trabalho ultimamente com quiabo. Agora eu trabalho com quiabo, mas já trabalhei com camarão. Inclusive aqui, ó. É tudo povoado de camarão aqui, ó. Agora aqui a feira... A feira, como é que diz? Reduziu um pouquinho, foi lá tudo lá pra frente de camarão. Aí eu imiguei pro quiabo. Eu geralmente trabalho aqui de horas. Eu chego aqui cedo, chego aqui 2 horas da madrugada. E o mais tarde daqui, 10 horas que eu saio daqui. Da manhã, né? E o senhor mora onde? Qual bairro? Ah, Boa Vista, São Caetano. É. E é tranquilo de pegar ônibus? Não, a gente tem carro. Graças a Deus a gente tem um carrinho aí, a gente tem condução. E você não foi pra lá por quê? Não, eu tô lá fora, tô lá na fora. Tô lá fora, é. Lá pra fora. No caso, mudou alguma coisa essa reorganização aí da feira? Reforma? Rapaz, a reforma mudou bastante. Tá pior, pra melhor? Rapaz, a reforma ficou... mais ou menos. Ficou mais ou menos porque o esquema que eles fizeram aqui, quer dizer, colocou a feira mais lá pra frente. Quer dizer, o pessoal que trabalha aqui sofre mais porque não vende. Vende bem pouco. Porque a galera chega na frente, compra tudo, porque o pessoal daqui vai vender lá, aí o pessoal não desce aqui. Aqui hoje, essa Rua da Laranja aqui, é bem povoadinha de hoje aqui, ó, era terrível pra gente passar aqui. Aí não tinha nem como passar, mas hoje é como tá as barracas aqui, é tudo, ó. Tá vendo? Tudo acabado aqui, o pessoal não reformou, não fez nada, porque foram tudo lá pra frente. Porque lá vem demais. Aqui a gente pagava os impostos aqui, ó. E o pessoal lá não paga nada, então o pessoal prefere trabalhar lá na frente. Ah, na frente você tá falando. É, lá na frente que é dividendo. Tem a diferença do pessoal da frente, da parte primeira da feira e a daqui de trás? Tem. E como é que funciona esse lance dos impostos e das taxas? Não, o pessoal cobra, guarda noturno. Viu? Cobra só uma taxa. Se você quer vender aqui, se eu pago alguma taxa? Paga uma taxazinha, eu guardo noturno. Aguarda no turno. Mas você não paga nada mais do que... Mais nada não. Paga o sindicato. Mas o sindicato tá todo mundo... Tá praticamente inadimplente. Ah. Certo? Tem muita gente aqui inadimplente. Eu mesmo tô inadimplente. Tenho mais de 15 anos que eu contribuí com o sindicato. E o sindicato aqui ajuda o trabalho de vocês de que forma? Rapaz, o sindicato organiza. Organiza nas reformas. Certo? Mais nada. E agora, ultimamente, ele tá até sem sindicato. Se o sindicato não faz mais nada... O sindicato aqui é política. Como foi o processo da reforma da feira? Os senhores participaram do processo? Não. A prefeitura entrou com todos os recursos e aí cobra também, cobra por barraca. Cobra cada pessoa que está na área. Praticamente virou aluguel. É alugado. Hein? Aí a prefeitura entrou, reformou tudo e a gente paga a prefeitura. E aí ficou como se fosse aluguel. Ah, entendi. Ficou como se fosse aluguel. E aí, como no caso, a feira de Paripe, o pessoal não quer nem ficar dentro da feira, quer ficar fora. Porque está isento dessa taxa que paga. Certo? Ali no Cajazeiro, o pessoal também não quer no mercado de Cajazeiro. Essa é a maior polêmica que o pessoal não está querendo. Inclusive, há pouco tempo tocaram até fogo. Ateram o fogo lá para o pessoal não trabalhar lá mesmo. E com o pessoal que já trabalhava já há muitos anos ali naquela parte que foi reformada, mas que não tinha condição de pagar esse aluguel, prefeitura, como é que ficou? Ficou fora. Entra para outra pessoa, entra para outra pessoa que tem mais recursos de pagar. Aluga, vende. É, aluga. É alugado. Ou seja, além de trabalhar, paga um aluguel. Paga, sim, paga. E assim, do ponto de vista de quando você começou a trabalhar para até agora, você acha que quais são as coisas que melhoraram ou que pioraram aqui na feira? Rapaz, a feira na verdade não melhorou nada. Porque hoje, em todo campo tem feira livre, os bairros. em função do desemprego está muito, então todo mundo compra seu produto aqui e vai vender nos bairros. Então o pessoal não está querendo vir. Os mercados tem tudo que a gente tem aqui, tem que abrir, tem o hortifruti estrangeiro, que o pessoal compra tudo no mercado e utiliza cartão. E aqui bem poucos lugares aceita cartão de crédito. Tá entendendo como é? Sim. E aí ficou ruim pra gente. Porque a gente está aqui no método primitivo. Não inovou nada. No que diz respeito a não seguiu a evolução. E a gente ficou naquilo ali, só vendendo dinheiro, o pessoal quer comprar mais no cartão, até porque hoje. O pessoal não quer conduzir mais dinheiro de bolsa, quer trazer seu cartão de crédito e comprar no cartão. É uma questão de segurança também, né? Rapaz, segurança, meu irmão. Segurança em todo canto aqui, a coisa tá pegando, viu? Segurança só Jesus. Porque segurança... Aqui tem muita coisa assim, roubo de mercadoria, alguma coisa assim. Não, mercadoria não, mas tem muito lanceiro. Certo? Tem muito lanceiro, você não pode... Tá num lugar muito estranho. O que é lanceiro? Lanceiro são as pessoas, aquele jovem, que no caso mesmo você com a máquina, com a máquina dessa aí, que é, ó, fazer de tudo pra poder, ó, tomar e, ó. Partir. E aí isso afasta o comprador também? Então hoje a gente tá vendo um drama, em todo canto aqui que você for, tá vendo um drama com segurança. Sim. Não é aqui só não, é o Brasil inteiro. Tá vendo um drama com negócio de segurança. E você acha que é por quê? Que tá inseguro. Ô, meu irmão, com o desemprego que tá aí, massa. Aí tem pouco, e além do mais, o pessoal meio acomodado quer procurar um modo mais fácil de adquirir recursos, né? Essa guarda não ajuda de alguma forma, né? Então, rapaz, a guarda só é pra, ó, ficar só na mercadoria, olhar os produtos aqui. Inclusive a feira tá toda cercada de portões. Então o responsável aqui durante a noite é eles aqui, ó. Em olhar e estar, ó, sempre monitorando essas mercadorias para não roubarem. Tá vendo? Você entra na feira aqui, ó, das 6 horas da tarde, é tudo fechado. Tá vendo? Aí ele, o responsável é ele aqui, tá olhando a mercadoria para ninguém pulir, né? E questão assim de estrutura física aqui da feira? Rapaz, a estrutura... Rapaz, você olha aqui, ó, aqui é barra tudo, ó. Em ruína. Ó, ah, tudo aqui em ruína. Né? Não tem nada mudado aqui, rapaz. Você olha na feira da parte mais alta, você toma até um susto. E vê só ver ruína, é ou não é? É. Inclusive a feira aqui, ela tá sem um lugar, mas, né? Desde quando foi tombada aqui, a feira devia ser um lugar mais aconchegante. Não tem nenhuma iniciativa assim do governo de melhorar, de asfaltar aqui, melhorar as coberturas das barracas, nada disso? Rapaz, projeto tem, mas não querem. Não querem o projeto. Saneamento básico aqui é uma porcaria. Aqui você vê, se chovesse aqui, tava tudo alagado. Ficou tudo entupido. Você olha aqui, você não vê nenhuma caixa coletora aqui, tá vendo aqui? E quando devia ter uma caixa coletora pra pessoa colocar seu lixo ali, não existe. É, eu cracolei, rodei pra jogar uma. Não existe caixa coletora. A sua feira dessa aqui você não vê, ó, nem sequer um sanitário clínico. Né? A pessoa que você tá com vontade de verter água aqui, você não tem um sanitário clínico pra você, ó. Não existe aqui. Isso vai melhorar bastante pra ser... Escoamento de água aqui também, né? Hein? Escoamento de água aqui, pelo menos, acho que não é bom, né? Não. Aqui só teve uma prefeita que fez o saneamento daqui, foi Lídice da Mata, na gestão dela. Os demais, nenhum deles fizeram aqui. Inclusive, é um problema sério de saneamento aqui. Aqui não tem saneamento. Aqui alaga tudo. Terrível. E se eu conseguir tirar assim, um sustento aqui no trabalho da feira, ou precisaria alguma renda complementar? Não, é aqui, ultimamente aqui tá terrível. É muita mercadoria barata, você tem que vender mais barato também para poder vender a mercadoria. Porque é perecível, manga, uva, quiaba, aí você tem que vender. Porque aqui ficou muito demais, porque muita mercadoria, pouco comprador. E a coisa ficou ruim mesmo. E no caso, essa reforma também diminuiu o movimento para aqui, né? Com a pessoa que ficou na parte mais prejudicada da feira. O problema da diminuição do contingente aqui Foi porque os mercados botou o mesmo produto que nós colocamos aqui, que nós temos aqui. Entendendo? Então, desde quando eu tenho, a gente ficou sem opção. E lá a vantagem chega num ambiente todo limpo, todo... né? Aí o pessoal vai pra lá. Mas acrescentar mais alguma coisa assim, que queira falar sobre aqui a feira, de coisa boa, coisa ruim. Do outro lado aqui é bom, porque é uma opção para quem está desempregado. Chega aqui, pega um carrinho de mão, vai carregar o produto dos clientes, aí já adquire o pão de cada dia. Mas, do outro lado, no que diz respeito a saneamento, a limpeza aqui é péssima. Beleza, então. Fala qual o nome do senhor? É César. É César, beleza, César. Tá bom, meu filho?